Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Lucas, que história é essa relacionada às fundações aqui de Foz do Iguaçu? Funcionários concursados que estavam destinados a essas fundações, tem decisão, tem pedido do Ministério Público a respeito do assunto, Lucas? Tem. O BO, um BOzão, chama-se desvio de função. Em 2011, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um parecer no sentido de que todas as prefeituras, também Foz do Iguaçu, deveriam deixar de transferir funcionários, são chamados concursados, né? Os funcionários de carreiras, eles às vezes, os prefeitos têm um hábito, o prefeito aqui, o Paulo McDonald, em 2011 estava o Paulo McDonald. Isso já vem de lá, muito tempo atrás, o Samus fazia isso, o Dajó fazia isso, o Dobonino fazia isso. Eles pegam, às vezes, funcionários concursados e emprestam. Empresta é o nome exato, para as fundações. Nós temos aqui várias fundações, tem uma fundação cultural, nós tínhamos uma época que a Secretaria de Esporte era a fundação, enfim, funcionários concursados são emprestados às fundações. Lá na fundação cultural mesmo, trabalham 8 funcionários que são de carreira, concursados, que não poderiam estar lá, mas estavam. Em 2011, repito, o TCE emitiu esse parecer dizendo que isso não pode, é irregular, mas os prefeitos não fazem nada, fica empurrando com a barriga, pagando para ver. E agora saiu o promotor do patrimônio público, Marcos Cristiano Andrade, cumpriu com seu dever precípuo de fiscalizar. E chegou à conclusão que isso não pode continuar e deu 5 dias para a Prefeitura de Foz normalizar essa situação. Ou seja, trazer de volta esses funcionários emprestados às fundações para que ele ocupe os seus lugares de origem. E depois de notificado, o prefeito tem 5 dias para fazer essa operação. No caso de descumprir a decisão, deverá pagar uma multa diária de R$5.000. É isso aí. Lucas, em um outro assunto relacionado à administração municipal aqui de Foz do Iguaçu, essa questão desse decreto que foi assinado pelo prefeito Reni Pereira já algumas semanas atrás sobre a questão das vistorias dos bombeiros, ou seja, liberando para que as obras comecem sem que seja feita a vistoria no início, que a vistoria possa ser feita em algum momento até o final da obra, para que essa obra possa ser habilitada. Foi um pedido dos arquitetos, dos engenheiros, dos empresários aqui de Foz do Iguaçu, em função do fato de que os bombeiros encontravam-se com uma capacidade de trabalho abaixo da quantidade de pedidos. Como é que você vê esta situação? Eu vi da seguinte forma, galera. Vocês haverão de se lembrar, quem tem o hábito de escutar na nossa conversa diária, que demos em primeira mão essa situação. Nós somos procurados por grandes, médios e pequenos consultores do município que se queixavam de que os bombeiros demoravam até 7, 8 meses para fazer uma vistoria e aprovar determinada construção. E com isso, as construções demoravam, elas ficavam paradas. E você sabe, todo mundo sabe, construção é dinheiro, parado ali não pode. Nós comentamos aqui na época, e agora o prefeito, num ato de bom senso, de equilíbrio, houve por bem baixar esse decreto no sentido de que as construções podem prosseguirem. E o bombeiro, num determinada hora, com o que ele puder, ele vai lá e faz a sua vistoria. No final da obra, se tiver alguma coisa irregular, a obra não ganha o habite-se. Aí tem que refazer tudo. Portanto, os arquitetos, os engenheiros que pediram essa providência à prefeitura, eles sabem que uma obra tem que seguir o padrão desde o início da obra até o final, dentro daquilo que está na planta. Mas eu acho que foi um grande avanço, sim. Não queremos aqui penalizar o Corpo de Bombeiro, essa briosa corporação. O problema é que eles têm pouca gente e Foz do Iguaçu, o registro, está conhecendo um grande momento de crescimento. Nós temos 4 grandes e médios hotéis em construção, nós temos muitas edificações, o Foz do Iguaçu está conhecendo um surto de crescimento, sim. A medida foi salutar, o prefeito agiu bem ao baixar esse decreto, porque as construções estavam sendo penalizadas por causa dessa demora da vistoria do Corpo de Bombeiro. Então, isso foi uma coisa bem feita à medida que normatizou, não é? E as coisas agora andam mais rapidamente. E falando em vistorias, Lucas, está dando o que falar a vistoria feita aí na operação de fiscalização integrada por parte da polícia que andou fechando alguns, digamos, estabelecimentos noturnos aqui da cidade? É, os chamados lupanares, né, inferninhos, como queiram, de terceira categoria que tem aí disseminado pelo município, tem um monte. São aqueles locais onde as menininhas fazem os seus negócios lá, é a velha prostituição. Mas no Brasil eu quero lembrar que prostituição não é crime. O que é crime no país é favorecer a prostituição. Portanto, a polícia, em boa hora, a Polícia Civil, através do seu delegado adjunto, Geraldo Evangelista, fez uma blitz nesse final de semana e chegou a fechar aí dois lugares lupanares onde se explorava, se favorecia a prostituição. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Porque nesses inferninhos tinham lá quartinhos, camas, caracterizando que as mulheres faziam um programa lá. Fechou e etc e tal. Agora, isso é bom à medida que as coisas não podem ficar soltas no município, né? É, não pode ser uma terra sem lei. As coisas têm que ser feitas e a polícia, os órgãos fiscalizadores têm que ficar atento para que a coisa não desande, não fique terra de ninguém. Parabéns à polícia que fez isso. Agora, eu quero fazer um registro aqui. Tem que ir em todos os lugares, não é só nos lupanares de segunda, de terceira, quarta, quinta categoria. Tem que ir nas casas de luxo também. Lucas, para fechar o comentário de hoje, você comentava algo aí a respeito dos repasses federais para o Paraná. Isso foi inclusive tema de matéria da Gazeta do Povo sobre esse assunto. O Paraná é o lanterninha no que se refere ao recebimento de recursos e empréstimos, enfim, repasses federais. Sim, Guilherme, isso vem corroborar o que a gente sempre fala aqui rotineiramente, que existem ministros, né? E um senador da República, porque o Roberto Requião, tudo que ele puder fazer lá no Senado para atrapalhar a vida do Beto Rich, ele faz. Nós comentamos aqui que ele teve aqui esse final de semana e a pauta dos seus discursos foi sempre falar mal do Beto, que o Beto corre de corrida de carro, que come camarão, que vai na piscina, como se isso fosse proibido. Enfim, também Gleisi Hoffmann e o marido dela, o Paulo Bernardo, fazem de tudo para atrasar os aportes de recursos federais ao Paraná. Isso é público e notório. A gente fala isso rotineiramente, não só eu, meus colegas também, articulistas de Curitiba, comentaristas, todos sabem disso, isso é uma verdade. E agora saiu a Gazeta do Povo, em boa hora, soltou uma matéria documentada onde o Paraná, dos 27 estados da federação, o Paraná é o que está lá embaixo, na rabeira, lanterninha, o que menos recebe empréstimo da Secretaria Nacional do Tesouro. Portanto, é mais uma prova de que nós somos, sim, discriminados pelo governo federal. Por quê? Por causa de junção política. A Gleisi, o Paulo Bernardo e o Carvalhinho querem que o Paraná se afunde cada vez mais para que a dona Gleisi, agora em outubro, apareça como salvadora da pátria, que veio para tirar o estado do buraco. Isso é uma sacanagem que não deveria ser feito dessa maneira. Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.